271 no controle. Prossiga 271. E suba restrito ao 330, chame sempre firmando. Mantendo o perfil da saída. Tá no galeão. 330, mantendo o perfil do 271. Espero 0, a torre 118, meia dúzia. 1013, o ajuste. 1013, Pátio Índia, ponto 0108, meia dúzia. Obrigado, bom dia. Tá, 3601, na ponte perto da 10 pronto. Negativo, na 118,6. Corretando 3601, bom dia, ponte espera pronto. Tá 3601, bom dia, tá livre a linha decolada 10, vento calmo, que legal no 03. 10 no 3, vento calmo, tá autorizado a linha decolada 10, tá 3601. Só 3601, decolou 06, o controle 1935, vovô e boa noite. Obrigado, 3935, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601, decolada na sua escuta, cruzando 1600. Salvador, TAM 3601. TAM 3001, contato vigilante. Gente, pode voar da El, 3601? Isso. Lufthansa 3601, chame Recife agora em 1251. 1251, bom dia, 3601. Saúde Salvador, bom dia, Oceana 6251, tem informação Foxtrot. Oceana 6251, para Guarulhos, aguarde um instante para a copa. Obrigado, saída prevista da Elbe Deve? É negativo, eu preciso checar aqui com o centro. Tem um NOTAM entrando em vigor hoje, uma mudança de rota, ok? Aguarde um instantinho. Tá ok, senhor, estamos com eles aqui. Obrigado. Xené 6251 na escuta para Cobre. Na escuta. O Xené 6251 autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. A primeira aerovia Upper Zulu 10 até a posição Mudla, Mike, Uniforme, Delta, Lima, Alpha. Após Upper Zulu 4 até a posição Mia e Upper Zulu 44. Decola da cabeceira 10 com curva direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da El, seguida direto para as posições Leda e Bridi. O transponder é 5011 e o controle em 119.35 Cotege. Ok, ciente, 360 Guarulhos, decola da pista 10, curva direita da El Leda Bridge. Primeira aerovia Upper Zulu 10 até Mudla, Mike Uniforme Delta Lima Alpha. Terceira aerovia Upper Zulu 4 até Maricá, Mia. E depois Upper Zulu 44 até Sebita. O Xené 6251. Confirmando, subida da El após Leda e Bridge, transponder 5011, controle em 1935. O Xené 6251. Sente, Leda Bridge 5011, 1935. Correto, chame pronto para o push, acionamento no 11, o Xené 6251. Nós temos aqui a informação do. Do nosso DOSE. Que a rota utilizada seria Salvador, Upper Zulu 10, Quinon, PCX, Porto das Caixas, Mia, Upper Zulu 44, Sebita, é isso? Então, a rota que o centro pagou e a rota que eu aqui recebi foi essa que foi paga, ok? Upper Zulu 10, Mudla, Upper Zulu 4, Maricá e Upper Zulu 44. Então, a rota que a gente recebeu, que o sistema tem, é essa que foi paga, ok? Tá ok, é porque nós recebemos uma informação do DOG aqui via impresso e falou que foi feita uma CHG e essa rota que o senhor me passou é do plano repetitivo e seria utilizada essa. Tudo bem, não tem nenhuma CHG aí com o senhor, né? Ok, eu vou verificar se o Recife recebeu, ok? Mas a informação, a rota que eu paguei foi coordenada com o Recife. Então tá bom, é só pra gente sair aí falando a mesma língua. Obrigado. Salvador 6251, Delchané. Segundo, prossiga. Bom dia, senhor. O senhor recebeu alguma confirmação?